Quero saudar meu colega Telmo, preside os trabalhos, secretária Sandra, os demais vereadores e vereadoras e as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Também uma saudação especial a todos os nossos funcionários. Taquara entra para a bandeira laranja. Desde o anúncio Taquara iria para a bandeira vermelha na semana passada. Comerciantes, empresários, todos nos ligando, preocupados com esta situação. E aí, a região conseguiu, os prefeitos unidos conseguiram a reverter a bandeira vermelha. Para a bandeira laranja, que ela é menos restritiva que a bandeira vermelha. Mas nós não podemos negar, né, que a região vem aumentando o número de casos, e isso nos preocupa. E aqui eu também quero fazer a minha meia-culpa e ter a humildade. Todos nós meio que relaxamos nessa condição. Duvido que nenhum dos senhores conversou com alguém menos do que os 2 metros. Claro, conversamos. A regra diz que é 2 metros o distanciamento. A gente vê as pessoas que têm que vir por necessidade ao banco, à lotérica, pagar as contas. Elas não se contêm e acabam ficando próximas, longe do ideal. E isto é que aumenta a contaminação. Nós não nos damos conta. E temos que ter a humildade aqui reconhecer que todos nós estamos agindo 100% com as regras estabelecidas. E agora, com o aumento, temos que prestar atenção principalmente às pessoas do grupo de risco e às que não são do grupo de risco, mas que vivem na mesma casa, de evitar o contato. Se o cara lá mora com os avós, não dá para ele ficar jantando, usando as mesmas talheres que os seus avós. Ou seus pais, que têm idade, eles têm que ter este cuidado. Esse cuidado é necessário nesse momento, para evitar a contaminação em massa. O que é que acontece com a contaminação em massa? As pessoas com problemas, já com problemas de saúde, com imunidade baixa, pode ser fatal. E nós não queremos perder ninguém, nenhum dos nossos familiares, nem dos nossos amigos. Felizmente, tivemos o primeiro óbito em Taquara. Esperamos que fique só nesse, né? Que não aumente. Também queremos dizer que a Câmara de Vereadores, né, disponibilizou aqui no seu site, né, um link do governo do Estado, que é possível abrir na Câmara, onde vai falar sobre o distanciamento, as regras de distanciamento. Você rola ali, vai achar o local onde fala que as pessoas vão ali no distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, que é o link lá do estado do Rio Grande do Sul. Você clica o nome do seu estado e vai ver que bandeira está. Também referi aqui que o bloco cirúrgico do hospital reabriu hoje, uma notícia boa para a nossa cidade. Parabéns ao prefeito, parabéns toda a equipe do hospital, que também já estão, que a colonoscopia é necessária a ser feita dentro do bloco cirúrgico. Então, esses exames também retornarão. Também quero dizer, e vi alguém reclamando sobre secretarias do município que não deveriam estar trabalhando. Olha, pessoal, Secretaria de Desenvolvimento Social, que ajuda as pessoas nesse momento de crise, com alimento, com a questão do Bolsa Família. Então, se eu trabalho numa secretaria dessa, eu sei que eu corro riscos, mas que eu tenho que prestar o serviço à população, que se faz necessário. Secretaria da Saúde é a mesma coisa. Quem lida com esses problemas sabe. Então, os riscos são iminentes e todo cuidado é necessário. Então, Quero dizer também que o kit o município já distribui há tempo. Um grande abraço a todos.